amigos do Ponderando. A poesia é Junho. O vendedor de torradinho apregoando, enquanto o vento açoita o arvoredo. Passa um cachorro a ganir de medo, vejo uma estrela no azul do céu brilhando. Um ébrio esfarrapado e o seu segredo, vejo passar em mim quase esbarrando. Uma mocinha alegre namorando, de uma vitrine um anel para o seu dedo. No miramar, as ondas se revoltam e de encontro as amuradas vão e voltam. É tanto o frio que eu irado cerro o punho. Todo ano a paisagem permanece. E quem por certo aqui passou jamais esquece Florianópolis e o frio que faz em junho.